Boa tarde, Gilson. Prazer tê-lo conosco. Gilson, nós, como já falamos, o preço dos imóveis seguiu a tendência, era que houvesse aí um crescimento de até 10%. Esse número realmente se concretizou em 2013. Nós tivemos aquela expectativa de início do ano passado, né? E ela praticamente se concretizou até o final do ano, né? E a previsão que nós temos para 2014... que nós tenhamos também, se mantenha esse crescimento, né, e essa valorização na nossa região. A gente vê aí um levantamento que foi feito, né, a gente aponta aí um aumento, que os números fiquem entre 8% a 10% esse crescimento. Esse crescimento é normal? O que acontece? Desde 2010 para cá, foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa a gente vem acompanhando ano a ano, ela está se concretizando cada previsão que se faz, né? E eu creio que, de acordo com o fechamento do ano passado e os acontecimentos que está tendo, por mais que a gente está voltando ao trabalho agora, depois aí de umas férias, mas todo o acompanhamento que a gente tem, a previsão de projetos que estão entrando, que se concretize esse 2014 nessa faixa de 8% aí tranquilamente, a valorização dos imóveis. Então, quem adquiriu o imóvel ano passado, ele já teve um ganho em cima já, na troca de ano praticamente, já teve um ganho sobre o imóvel que ele adquiriu. Hoje pela manhã nós conversávamos com o Guilherme Wojtkowski, no CBN Faz Lição da Manhã, falando justamente isso, que é uma tendência, esse aumento a gente vê aí praticamente em todo o país, né, na capital do estado, os imóveis muito valorizados. Nós temos apartamentos pequenos aí, na média de 200, 300 mil reais, e também, Gilson, o que a gente nota também é o crescimento grande de condomínios fechados. Esse crescimento aí desses condomínios, eles influenciam também na valorização dos imóveis aqui em Foz do Iguaçu? Eu creio que todo empreendimento novo, a tendência é que ele venha valorizar, porque ele vem valorizar o espaço físico, onde a região que ele está sendo construído. Você pega um bairro que não tem um empreendimento dessa envergadura, no momento que ele passa a existir, esse bairro passa a ter valorização. A vizinhança, as áreas em redor, passa a ter uma valorização diferenciada do que era no momento, né? Então, todos os condomínios, todos os empreendimentos que estão sendo lançados agora para 2014, os quais já foram aprovados em 2013, pode ter certeza que a tendência é de valorização nas todas essas regiões onde está sendo feito esses empreendimentos. As pessoas hoje, a gente consegue notar aqui em Foz do Iguaçu, nós já falamos, a gente nota sempre esse crescimento dos condomínios fechados. Você, né, que conhece bem esse mercado, Gilson, dá para dizer que há uma preferência hoje pelos condomínios fechados? Por que está havendo agora a falta de oferta de terrenos para pessoas construírem casa, e daí a procura pelos condomínios fechados? O que acontece, inclusive, estava agora há pouco falando com um engenheiro das dificuldades hoje para você fazer um loteamento aberto, né? O loteamento hoje, além de ficar mais caro, a área para você conseguir tem que ser uma área já bastante bem maior, uma área bem expressiva, que você possa ter um proveito maior por causa da infraestrutura. São ruas que tem que ser mais largas do que dentro dos condomínios horizontais. E a tendência de todos os condomínios é que acontece? Nós tivemos uma época que os condomínios era um padrão de condomínio para um tipo de classe social, está entendendo? Era um tipo para um tipo só de classe social. Hoje está diversificando o padrão de condomínio, onde todas as classes sociais têm acesso à compra desse terreno. Então hoje tem condomínios com terrenos de 40 mil reais, coisa que nunca aconteceu em Foz, que eu lembro assim, um lançamento assim, um condomínio bem acessível para todo consumidor. Então, isso está fazendo com que a tendência é que se compre dentro do condomínio, e como existe no programa Minha Casa Minha Vida, que você pode adquirir o terreno e construir a casa também pelo mesmo sistema. Então, isso facilita entre ele comprar o terreno no loteamento aberto, por exemplo, né? Ele passa a comprar num condomínio com o mesmo valor, com uma infraestrutura diferenciada, uma visão de segurança, e o podendo usar o mesmo sistema financeiro que tem para hoje, para todo consumidor. E como é que você vê, Gilson, esse crescimento? Como é que você vê todo esse mercado imobiliário aqui em Foz do Iguaçu? Você acha que isso é salutar para a cidade, os condomínios fechados, essa alta nos imóveis, essa valorização? Como é que você vê todo esse panorama aqui na cidade? Não há dúvida que isso é ótimo para Foz, nem só para Foz, para a região inteira, para o Brasil inteiro. É isso que nós estávamos precisando. E o que acontece? A possibilidade da construção, possibilidade da aquisição do imóvel pelo consumidor, a qual ele não tinha 3, 4 anos atrás, porque ele não, a parte financeira dele não permitia que ele tivesse acesso a esse tipo de coisa. E hoje eles têm o acesso, hoje eles têm a liberdade. Então, quando acontece isso, é lei de oferta e procura. Quanto mais se constrói, tem mais consumo. Aí onde que não existe a unidade, o imóvel valoriza mais. Então, se você me perguntou antes a respeito de em regiões do Brasil com um apartamento de 60 metros, 200, 300 mil reais, o que acontece? É o pessoal que trabalha no centro dos grandes centros, né, e querem morar perto do trabalho. Aí o que acontece? É lei da oferta e procura. Não tem. Constrói-se para atender aquilo. Aí vem a valorização. Então, hoje, você pega em São Paulo, tem apartamento hoje de 60 metros quadrados sendo vendido a 10, 15 mil reais o metro quadrado. Né? Onde que nós, hoje, aqui estamos engatinhando em 2.500, 2.600, um preço de um imóvel novo, pronto. Né? Então, quer dizer, é essa a intenção. E Foz, a região toda está caminhando para isso também. Inclusive, te perguntaram, Gilson, a respeito disso, por que, né, dessa valorização, você já adiantou. Quero ver agora com você o qual é dentro dessa análise que você fez, qual é o perfil imobiliário que nós temos aqui em Foz do Iguaçu hoje? O nosso perfil ainda é um perfil relacionado às outras regiões, ele está ainda abaixo do que nós devemos chegar, né? Então é isso que a gente está trabalhando e tendo essa visão, essa valorização, a qualificação, inclusive, né, dos empreendimentos que estão se entregando, que estão se construindo. Então, é esse perfil que vão fazer com que nós igualamos aos outros grandes centros e ter o mesmo segmento para manter essa visão toda da construção e nas áreas ser loteadas também. É isso, e as facilidades também do que o governo oferece hoje para se financiar casas, né? A gente vê hoje a preferência, pelo que a gente nota, é preferência por casas novas, né? Justamente aí voltando naquilo que você já citou, né, Gilson, dos condomínios fechados e tudo. Qual que é a vantagem, né? Nós temos os consumidores diversificados, então a gente não pode dizer o cara só compra isso, só compra aquilo. Nós temos ele diversificado e um gosto dele está bem, sabe, tem todo tipo de ramificação de imóvel. Agora, o que acontece? Quando ele adquire o terreno, que ele faz o projeto dele, ele está fazendo de acordo com a necessidade dele e de acordo com o desejo dele e aquilo que ele planeja para ele e para sua família, né? E quando ele se direciona a um imóvel já construído, ele tem que submeter aquele espaço físico no qual ele está adquirindo, né? Então, quando se tem a tendência de adquirir o imóvel, se sonha sempre dentro de um projeto que ele quer. Então, essa é a intenção de quê? Da compra do terreno e ele fazer o próprio projeto de acordo com aquilo que ele precisa. Certo, vamos torcer então que esse mercado continue assim, porque como você falou, né, a cidade só tem a ganhar. Cidade, quem constrói, quem compra, nós que vendemos, quer dizer, todo mundo ganha, né? E eu vou ser sincero, você já deu em outras entrevistas a um prazo aí até 2020, 2022 por aí, a tendência imobiliária vai ser essa. Vamos falar assim, daqui 5, 6, 7, 8 anos aí, a tendência é essa, é uma visão que a gente tem, não de pesquisa só daqui, mas de pesquisa do Brasil inteiro. Como a própria presidente já lançou agora em dezembro, o dinheiro para construir mais 700 mil casas. E está sujeito a sair algum outro pacote aí até março. A gente está aguardando que isso saia, né? E eu creio que vai sair alguma coisa ainda. Tá certo, então, Gilson, obrigado pelas informações. Esperamos que realmente esse mercado imobiliário continue em alta aqui em Foz do Iguaçu, porque, como você já falou, a cidade só tem a ganhar, os investidores também, né, acabam vendo isso, vendo na cidade essa possibilidade de grandes investimentos aqui, construção de novos condomínios, o que, né, o pessoal do setor de turismo acaba agregando e muito, Gilson. E a pessoal, as pessoas têm que entender o seguinte, que o imóvel não está caro, está entendendo? O imóvel está valorizando, entendeu? Então ele está pagando um imóvel, ele está adquirindo um imóvel que valoriza cada dia que passa. Essa é a visão que o consumidor tem que ter. E é interessante também que essa mentalidade também, que se fala, ah, imóvel em tal lugar é muito caro, imóvel em tal bairro aqui Foz do Iguaçu é muito caro, mas é como você falou, mudar essa mentalidade, imóvel não está caro, está sendo valorizado, o que acaba sendo bom para todo mundo. Nós tivemos exemplos aí de pessoas que comprou imóvel por 80, 90 mil reais no espaço de um ano e meio, o mesmo imóvel foi vendido por 230 mil, você quer investimento melhor do que isso? Então é essa visão que o consumidor tem que ter e o investidor tem que ter. E tem investidores hoje aí dando risada de conquista que ele teve aí durante 2, 3 anos, de comprar imóvel, construir, vender, e comprar mais, construir, vender, entendeu? Então essa é a visão. Já espera-se então que para 2014, né, que nós já começamos aí com esses bons números e que essa tendência siga aí durante todo o ano, Gilson. Pode ter certeza disso, pode ter certeza que a gente vai continuar nesse ritmo.